tudo morreu. Nada ficou, nem a saudade. Já que é fatal haver um fim, não voltes mais ao pé de mim. Lembra-o de uma prima.

rimando. No mar, eu sinto em teus lábios, eu sinto por fim, quando sais dentro d'água a secar-te na praia, junto de mim, junto de mim. Um sabor a sal, sabor que há no mar, sabor de tortura por coisas perdidas, que põe amargura dentro das nossas vidas. Neste mundo diverso, diverso e profundo, e o tempo que passa destrói lentamente o tempo diferente que um dia chegou. Tu entras na água, sozinho te

Há muito, muito tempo, tu e eu, duas crianças que brincavam num baloiço de alpião. Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor que desponta agora no teu coração.